Contacto Brasil con Oscar García da Rosa. Hola, queridos oyentes del programa Contacto Brasil. Tom Z no es simplemente un músico o compositor, es un artista conceptual disfrazado de músico popular. Un ingeniero de sonidos y uno de los inventores más originales de la música brasileña contemporánea. Junto a Caetano Veloso, Gilberto Gil y Gal Costa, fue uno de los nombres esenciales del movimiento tropicalista. Su contribución fue llevar la desconstrucción a la música, mientras otros fusionaban rock y psicodelia con la bossa nova y el samba. Zé iba un poco más allá, desarmaba la canción misma. Somente requentar e usar. É somente requentar e usar. Porque é made, made, made, made in Brasil. Porque é made, made, made, made in Brasil, Su canción Parque Industrial, que está en el legendario álbum Tropicalia o Panis et Circensis, podría decir que es un himno del movimiento, donde ya muestra su forma de componer música, con ritmos mecánicos, letras que son consignas absurdas o una sensación de collage sonoro. Él no solo mezclaba influencias, sino que las ponía a chocarse entre sí. A boca anda louca, o nariz é quem disse, o dente é muito valente, mas é a língua que xinga, o queixo se queixa, mas o bigode não pode, o queixo se queixa, mas o bigode não pode. La poética del objeto cotidiano y el reciclaje sonoro. Esta es quizás su característica que más lo define. Tom Zé transforma lo ordinario en instrumento musical y en metáfora. En sus discos y shows es común verlo usar taladros, sartenes, bicicletas, juguetes y hasta abrelatas. No es un mero truco escénico, es una filosofía. La música está en todo lo que nos rodea. Solo hay que saber escucharla y organizarla. Si a cabeça é dura, ela é pura, loucura, encuca e fica maluca. Já da boca dali, nem saliva se livra da língua da vida da vizinha. Vida, vida, vidazinha, da vida, vida, vizinha. Sus letras son un universo aparte. Canciones como Shiki Shiki o Complejo de Épico juegan con el lenguaje de manera lúdica y surrealista, pero siempre con una crítica social mordente. Es el cronista de la burocracia kafkiana, del consumismo alienante y de las locuras de la vida moderna. Escuchar a Tom Zé por primera vez puede ser desconcertante. No es una música para relajarse, es una música que interroga, provoca y divierte de manera intelectual. Es un eterno investigador sonoro que convierte la cacofonía del mundo moderno en una sinfonía compleja, humorística y profundamente humana. No es un compositor para todos los días ni para todos los oídos, pero para quien se conecta con su universo, se convierte en una experiencia reveladora e indispensable. Es el eslabón perdido entre la tradición rítmica del nordeste brasileño con sus ritmos como el baião o el forró y la vanguardia más radical. Influenció a músicos de todo el mundo que buscan romper formatos. Incluso en su avanzada edad, acaba de cumplir 89 años, el día 11 de octubre pasado, Tom Zé se mantiene como un creador vital y curioso, un joven rebelde atrapado en el cuerpo de un abuelo sabio. Soy Oscar García da Rosa y los invito a escuchar al genial Tom Zé en nuestro contacto con Brasil del día de hoy. Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. A curiosidade inventou, inventou a humanidade. O buraco da fechadura é o buraco da curiosidade. A curiosidade inventou a humanidade. O buraco da fechadura é o buraco da curiosidade. O homem fez o fogo, fu fu fu, por curiosidade. O vento sopra a vela, fu fu fu, por curiosidade. A fada fez a fábula, a bruxa cai de bunda cá, Eva comeu da maçã. Por curiosidade, tudo que nunca foi achado ficará também conhecido se procurado. Por curiosidade. Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. Mas o que salva a humanidade é que não há quem cure a curiosidade. A curiosidade inventou a humanidade. O buraco da fechadura é o buraco da curiosidade. A curiosidade inventou a humanidade. O buraco da fechadura é o buraco da curiosidade. O homem fez o fogo, fu fu fu, por curiosidade. O vento sopra a vela, fu fu fu, por curiosidade. A fada fez a fábula, a bruxa cai de bunda cá, Eva comeu da maçã. Por curiosidade, tudo que nunca foi achado ficará também conhecido se procurado. Com curiosidade. Thank you.

ridículo chorar. Coisa do coração, patético viver. O coração é do sonhar, paradoxal prazer. Chorar, apologia do sofrer. É coisa do amor. Meu bem, chora por mim. Por coisa do coração. Meu bem, chora por ti. O coração é do sonhar. Soluço pra te ver cantar. Chorar. Cantando vem o soluçar. Meninas, vocês souberam? Foi o pagode, foi o pagode, foi o pagode, aquele alcoviteiro sem vergonha, lascivo, que foi perverter, desviar, desatinar a cabeça de um rei da Inglaterra, que largou a coroa, largou tudo por causa desse pagode, esse facilitador de namoros, e não respeita uma grande potência como a Inglaterra, que sujeito subvertedor da ordem, do respeito, da lei, até na Inglaterra. Até na Inglaterra, oh, ele destronou aquele um rei da sedução, que por sua paixão, oh, abandonou o trono, a corte e a lei deixou de mão. Até Santo Agostinho, oh, por amor, viveu, foi sua presa, pecado só. E Deus, para esperá-lo, sentiu, assistiu em si muita proeza. Carne e pó no pagode, é carne, decoro. Senhor, tem dó. Não tem lugar de ter em si. É o zeiro, pecado e pó. Vezeiro em má, má, má, má, má, má, má, má, maltratar. Quero ser o riso e o dente. Quero ser o dente e a faca. Quero ser a faca e o corte. Em um só beijo vermelho, fiz meu berço na viração. Eu só descanso na tempestade, só adormeço no furacão. Eu sou a raiva e a vacina. Procura de pecado e conselho. Espaço entre a dor e o consolo, a briga entre a luz e o espelho. Fiz meu berço na viração. Eu só descanso na tempestade, de só adormeço no furacão. Espaço entre a dor e o consolo. Escuchan Contacto Brasil. Se rock, rock me. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Oi, le le le le le le le le. Le le le le le le le. Bob Dica diga, Jimmy Reza si. Cai cigano, cai canibal. Já rangiu Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Bob Dica diga, Jimmy Reza si. Cai cigano, cai canumbó. Já rangiu Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Jane chop chop chop chop chop. Oh Jane chop chop chop chop. Oh Jane chop chop chop chop. Yele yele yele yele. Rock, rock, rock me. La la la la la la la. La la la la la la la la. Le le le le le le le le. Le le le le le le. Bob Dica diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai canibal. Já rangiu Century Fox, Calvin Mia, Cigarette, Billy Halle, Holly Flex. Chop chop chop chop. Bob Dica diga, Jimmy Reza si. Cai cigano, cai camonibó. Já rangiu Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex. Jenny chop chop chop chop. Oh Jenny chop chop chop chop. Oh Jenny chop chop chop chop. Oh Jenny chop chop. Yehele, yehele, yehele, yehele. Oh, puta me look, me look love me. Puta me look love me. Tac, tac, sotaque, destaque, tac, xi. Tac, sotaque, destaque, tac, xi. Oh, tiki, butique, ki, tiki, tigamu. Tiki, butique, ki, tiki, tigamu. Eu era quadrilingue, porque eu sabia a língua da rua, virará, a língua da roça, a língua da universidade, e aí quando eu cheguei na escola que o professor falou, eu falei, essa língua não se fala lá em casa. Mas, e naquele tempo, criança não falava com adulto, então uma coisa como essa eu não podia nem perguntar aos adultos. Criança, o adulto não ouvia. Então você tinha que costurar seus infernos dentro de você mesmo e de costa para a cidade e todas as línguas que a cidade falava. Então eu passei minha infância toda assim, sendo um universitário infantil. Eu digo isso, parece uma jactância, mas não há outro jeito de eu dizer. Aí, na 8 horas da noite, me pegavam para dormir. Eu não ia dormir, eu ia passar o que eu tinha ouvido. Por isso que eu digo, era uma universidade, para ver se aquilo, se eu estava entendendo aquilo, porque o entendimento tinha que vir pela correlação. Meu pai, por exemplo, dizia, eu tenho ojeriza ao tédio. Ojeriza, essa palavra não se falava em Ará. Tédio, quando eu conheci, eu fui no dicionário ver se ojeriza era o que eu pensava, e era mesmo. A vida era decifrar. Aí eu, quando eu comecei a fazer música, comecei a trazer tudo isso junto. Tinha um programa de calor chamado Escada para o Sucesso. Em Irará eu já tinha visto que música sobre a cidade era o que eu ia fazer, que eu não ia fazer as músicas românticas que estavam na moda no mundo desde que eu nasci. Principalmente amor infeliz. Quando você canta para uma pessoa, você precisa fazer um certo acordo para tirar aquele tempo da pessoa. E então eu começava a cantar, aí a pessoa dizia, isso não é música, eu conheço essa rua, eu conheço essa história, eu conheço essas pessoas, isso não é música. E eu até hoje faço música com essas coisas que estão em volta de mim. Pureza, chapéuzinho, passeando na floresta, enquanto seu lobo não vem. Mas o lobo entrou na festa e não comeu ninguém. Era uma tentação. Ele tinha belos motes, o lobo, seu Aristóteles, expulsava todo incréu ali do nosso céu. Não era melhor, tampouco pior, apenas outra e diferente a concepção, que na creche dos analfatóteles regia. Nossa moçárabe estrutura de pensar, mas na escola primo dia conhecemos Aristóteles, que o seu grande pacote de pensar oferecia. Oh, oh. Não recusamos suas equações, mas por curiosidade fez-se habitual resolver também com nossas armas a questão. Uma moçarabe possível solução. Tudo bem, que legal, resultado quase igual, mas a diferença que restou, o lixo lógico criou. E o lixo lógico cresce, cresce, cresce. Que fazer com tanto lixo lógico? Aprendemos a jogá-lo no poço do hipotalo. Mas o lixo do arteiro, o córtex invadiu, cai gitano em torta rocha, capinante agir. Yek tingelele. Lambaingui, curimã, lambaingui, curimã, lambaingui. gato. Tixu, axi, tixi, axu, tixu. Brasil. Mas tu já viste a bossa nova, nova onda musical? É bossa, ué. Aposto cinco pau que isso não pega no Brasil e morre logo no vazio, sim. Canta o ventríloco, seu. Vai que tá louco, tá minério. Mas foi por causa dela que o céu desabou. Sobre suas estrelas, tinhorão, que horror. Peca do pai que nosso palco num desavisado quebra cai. Nosso mundo se vai. Caiu a rádio nacional do Picadê Marim que pega ver. Se nos dobram por quê? Ali Renault, Calbi, Marlene, Saputi. Só dava Dalva de Oliveira, Ora, Nora, Ney. Orlando era lei. Traía a Aura da Isaura por amar a linda Anísio Silva, Condicinha, Vinha, Carmen Costa com a Emilinha. Mas tu já viste a bossa nova, nova onda musical? É bossa, ué. Aposta cinco pau que isso não pega no Brasil e morre logo no vazio, sim. Mas foi por causa dela que o céu desabou. Sobre suas estrelas, tinhorão, que horror. Ia, ia, ia, ia. Nem os clarins da banda militar tocaram pra nos lamentar. Paraná, paraná. Nem sinfonia de pardais com rádio de cabeceira sob um abajur lilás. Paraná, paraná. Prisioneiro pra esquentar nossos pandeiros na baixa dos sapateiros. Nem aquele trágico manchei teu nome no passeio em Paquetá, no piquenique do Juá. Mas seremos a cultura, gratos a nosso Fernando Faro e que Rui Castro Riso Ventura. Tabaribadabada. Ah. E que Danilo nos mirando. Tabaribadabada. Ah. Isus aqui, homem de terno. Tabaribadabada. Ah. Cabral, Sacavelas e Vilas Alberto. Tabaribadabada. Ah. L. Tarek Paz de Souza. A Doralice me disse no desconsolo seu, Doralice fora de si, quem segura meu? A Berenice, a burrice, pouco sufoco deu. A Bia pediu que eu fosse, eu fui, depois se arrependeu. Aquela Isaura que me azara, mas nunca me deu. Agora diz que quer casar, ó, oh, que azar o meu. Trim, trim, trim. Mulher de música, melhor ficar na música. Porque mulher de música é coisa de utilidade pública. Mulher de música, melhor ficar na música. Porque mulher de música é coisa de utilidade pública. E além disso, sim, há de iaia. Musa é musa e mulher de carne e osso. Vem a ser hipotenusa que me usa parafuso. Me recusa e ainda me acusa. Marina, assim toda pintada, parece um pincel. Doralice o cabelo, agora quero usar chapéu. A Isabel me acusa de abusar da regra 3. Enquanto isso, a Marieta só me diz talvez. Pra aquela selva dei o céu, comida e aluguel. Na mão da Vera já virei bolinha de papel. Trim, trim, trim. Mulher de música, melhor ficar na música. Porque mulher de música é coisa de utilidade pública. Mulher de música, melhor ficar na música. Porque mulher de música é coisa de utilidade pública. E além disso, sim, há de iaia. Musa é musa e mulher de carne e osso. Vem a ser hipotenusa que me usa, parafusa. Me recusa, ainda me acusa. Elevando sai nessa Melânia, Pedro Piraca, Kirara, chegará lá. Elevando sai nessa Melânia, Pedro Piraca, Kirara, chegará lá. Elevando sai nessa Melânia, Pedro Piraca, Kirara, chegará lá. Elevando sai nessa Melânia, Pedro Piraca, Kirara. Professora Ivete Lourdes,